Canal 7, a porta de base pra final. Acho que é uma Golf. Força aérea 76, solo 5-1 no corte, base militar ali, frequência. Xenema 140, autorizado a linha e decolar. Pista no 0, 170 graus, 08. Autorizado a linha e decolar. Pista no 0, Xenema 140. A Golf, vento 180 graus, 109, autorizado pouso, pista no 7. Golf, livre pouso. Entra em pouso, baixar travado? Baixar travado. C3198. Escuta, prossegue, 3198. Operação para sequenciamento. Vou na proa 030, limite ao curso localizador. Proa 030, limite ao curso localizador, 3198. Afirmativo, está autorizado a descida até 3000 pés. 3000, 3198. Olha, atingiu 2000 pés em condições razoáveis. Vai. Está autorizado, prossegue na presente proa. Para mais próximo, o solicitado da torre, base pela direita, pistão no 7, o Lima Kilo Bravo. Poderia confirmar por gentileza? Está presente pro aqui, solicita a modificação e prossegue para o setor de base pela direita da pistão no 7. 7, plano modificado, 1353, desça para 1.500 pés, condições visuais, ajuste 1019, aguarde transferência junto à torre. Esse controle 120 desse nome. 208, Xené 140, bom dia. Controle, Xené 140, decolando em ascensão nível 350, saída PUCA. Contato radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo, foi nível 350, saída pouco, China 6140. O Lima Quilo Bravo, chame em Torre Salvador, na frequência 118.6200. 8.62, obrigado, bom dia. Bom dia, o Lima Quilo Bravo. Lógico, aquilo serra, confirmando? Não, é o Papatango Lima Quilo Bravo. O Lima Quilo Bravo. Confirmando tensão. Tensão se autorizada, base pela direita da pistão no 7. Ok, Lima Quilo Bravo está autorizado. Inicialmente, agilizando o cruzamento do eixo de aproximação do No Zero para o setor norte, Lima Quilo Bravo. Quilo Bravo, tensão. Vamos estabilizar. Fica estabilizado, 398. Está autorizado a descida até 2000 pés, está 3198. 2198. Força aérea 2733, desse mantenha 3000 pés, ajuste de altímetro 10019. Salvador, 3595, para Ilhéus, copia, boa. 595, autorizado Ilhéus, 140, Golf 677, Juan Yankee, cancela o prossegue visual, localidade. Decola da 10, curva direita na saída coral, controle 120, decimal 8, aciona 5160. Que meia frequência do controle? Controle 120, decimal 8. Zero na Golf 677, saída Coral, decolando a 1-0, primeira curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, transponder 5-1-6-0, trip 5-4-1-4. Confirmando, 5-5-9-5, trip. Transponder 5-5-9-5? Não, negativo, a matrícula. Foi. Trip 5-5-9-5. 5-5-9-5. Ciente, correto, já é um prospeccionamento. Você vai dar para prospeccionamento. Sera 2733, desce para 2000 pés em forma estabilizada. Abaixado cercado, Alemão Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, vento 180 graus, 08 nós, autorizado, pouso, visto no site. A 31198, completo sinal e chame agora a torre na frequência 118, decimal 6200. 86, boa, 3198. Salvador, muito bom dia, web 728, transformação mais. Via 5728, acione a indicação, desce, mantém o 050, ajuste de altímetro 1019 na chegada Mari. Mari 050, web 5728. O 01426, voe posição pelo. Forçaram 4 agora a posição pelo, atingindo 4 mil pés. Tenta, aguardo para descida. Quilo Bravo, sola 57, no corte 45 em frequência. Oceano 6140, chame Recife 12545. 2545, chame 6140, bom dia. Boa. Quatro, dois, meia, gira à esquerda, voe Duna, desça para 3000 pés com 1019. Forçando 426, curva à esquerda, toa Duna, descendo para 3000 pés, ajuste 1019. Positivo. Forçando 2733, em descida para 2000 pés, está autorizado ILS. Autorizado ILS. Forçando 2733, informando a presente, está a 11 milhas de Duna. Positivo, o senhor está passando agora a posição em TAP. Mantido. 0426, confirme descida para 3000 pés. Confirmo, desça para 3000 pés, confere 1426. 0426, desça para 3000 pés. Deve 5728, controle. Siga. 5728, desça para 4000, velocidade 250 mais, a chegada é a Mari, 1019. 4000, mantém 3000 pés. Ciente, mantém ainda a altitude de 3000 pés. Freitas 198, solo 01, faço backtrack, livra na Delta, tem condições de realizar backtrack na pista? Afirmo, tá? 098. Ok, faço backtrack, livra na Delta, chama solo 219, 3198. Entendi, após virar a chama 219, dá backtrack agora. Dá 398 aí a Eco, tem condições de livrar na Delta? Desculpa, a gente vai livrar aqui pela Delta. Estão correndo aqui, prosseguindo pela Delta, tá? 398. Zero 2733, Duna, interceptou o localizador? Afirmativo, 2733. Gente, chame a torre 1186, aproximação. 2786, 2733. 3198, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, 3198. Tuba, satorizado, vai com proa direto de Serra Novembro, Serra Novembro. Negativo o cruzamento da final entre o externo e a cabeceira 10. Qual é o código que o senhor está alocado? 0137. 0137. Controle está ciente, voe a 500 pés e não interfira com a final. Positivo, vai a 500 pés. Vai com o de Itapuã então, senhor. Um abraço. Positivo. Força Aérea Brasileira 1426, passa a Bahia de Aratu, desça para 2000 pés. Força Aérea 1426, descendo para 2000 pés. A redução para 210 nós. Reduzindo, é 7. Clima, trem, baixar travado, Força Aérea 2733. Trem fixo, 2733. Autorizado pouso, pistão no zero, gente. 180 graus, 14 nós, o Força Aérea 2733. 2733. Eram 426, tive uma 102 mil pés. Se fosse era no 426, informe estabilizado. Se fosse era em 426, reportará estabilizado. Será no 426, curva esquerda, proa 180. Esquerda, proa 180. Afirmativo, o vetor é para final LS X-Ray. Hoje estamos de abraço, a já do farol de Itapuã, vai iniciar a espera, senhor, até o cruzamento da pista no zero, na Serra Novembro, Serra Novembro, TV de Abraço. Afirmativo, para o cruzamento, chame torre 118, decimal 62, o Tango de Abraço. 18612, Tango de Abraço. Objeto 5728, vetor H para sequenciamento, curve à esquerda pelo 020, limite ao curso localizador. Sob vetor 020, limite ao lote, web 5721. Afirmativo, o objeto 5728 está autorizado a descida até 3 mil pés. 3 mil pés, web 5721. Confirmando, vai prosseguir o sobrevoo sobre o litoral e após prosseguir em mar ou direto em mar? Disposição autorizado da presente de Itapuã direto para em mar. Já vai ter a cruza no través norte da pista. Okay, da presente então vai voar até o través sul da capital 35, da aeronave próximo da marcador externo para pouso em Salvador, ok? Então reporta através sul da capital 35 para enviar para lá. Positivo, através da pista 35 reportará o tamanho de abraço. 426 agora, com pé de esquerda, proa 140 para interceptar o localizador, informe estabilizado. Esquerda, proa 140, portará estabilizado. Sete 33, sola 08, livre na hotel, taxia, debate militar, no corte de frequência. 733, tá levando no hotel. Só localizador. Informe estabilizado, descendo até 2 mil pés. 0-0-0 para o lote, 2 pés, web 7-0. No final, passando externo, não pode ser, ter seu eixo cruzado, ok? Mantém espera sobre pela direita, aguardando o engenho. Positivo, vai manter então a espera sobre aqui, Capistaba, senhor. Perfeito. Meia no curso do localizador. CS completo final, chame torre 118, decimal 62, força aérea 1426. 426, chamar a torre 118, decimal Força aérea 1426. Confirmando o trem checado. A última segunda metade da pista contra uma olhada. Porta visual, trem checado. Força aérea 1426, trem baixado travado. Equipe checada, 026, autorizado pouso, pistão no zero. 0426, autorizado pouso, pistão no zero. Tango Abra, visual com o Tucano final no zero. Não visual ainda, senhor. Vai... Ah, agora visual, Tango Abra. Que é da guarda, aeronave na final, Tucano tá livre, cruzamento do campo para o setor norte, Tango Abra. Na retaguarda, cruzará, Tango Abra. 61 a bordo, autonomia de 2 horas e meia, alternando Porto Seguro, trip 5595 para o táxi. Só confirma a autonomia? 2 horas e meia. Táxi autorizado, pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1 no 8, meia, altimento da 0 no 9. Confirme? 595 Trip, táxi, bate 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1 no 8, meia, altimento da 0 no 9. Índia Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1 no 8, decimal meia, 5595. Estabilizado, Edson. 7-2-2. Cobrado final, torre 7-2-6. Torre, muito bom dia, web 5-7-2-2. Externo, baixado e travado. 2-6, solo Zuno 2, táxi a hotel para o pátio militar no corte de frequência. Salvador no 70 graus 06 nós. Tango Índia Bravo. Estou com 706. Estou com 06 também, Índia Bravo. Torre, bom dia, web 5728, externo, baixado e travado. F722, bom dia. Uno 70 graus 069, autorizado pouso, piscina zero. Livre pouso, web 5728. Próximo ponto de espera, pronto para ingresso. Trip 5595, mantenha o ponto de espera do ano zero. Mantenha o ponto de espera do ano após o tráfego nacional, 3595, pode a linha manter? Afirmativo, após o pouso do Boeing da Web, a linha mantém pistão zero, o 3595. Ok, a gente já fala que dá certo, sim. Entendi. Índia Bravo, solo Zuno 5, frequência livre. O Webjet 5728 será feito um backtrack via pista e vai liberar na Taxiway Delta, ok? A Alfa no trecho entre a Echo e a Foxtrot no momento está impraticável. Ah, eu tava um buracão mesmo ali. Então tem, a gente vai fazer o backtrack e liberar na próxima 5728. 4-5 da Mike, pronto para a cópia Miami, se já disponível? 8094, autorizado Miami 380, primeira aerovia Perdulo 41, após conforme rota. Decola da pista 10, curva esquerda, Momo, trova, transição. Tango, Romeu, Oscar, Vitor Alves. Controle 120, decimal 8, transponder 5415. Ok, estamos autorizados Miami 380. Prossegue Apesulu 4-1 após conforme o plano. Decolada 1-0 com primeira esquerda no perfil da Momo, transição Trova. 1-2-0-8, 5-4-1-5, estamos no 1-1-2-0-9-4. 0-9-4, correto, só despeca estacionamento. Chamaremos, obrigado. Solo Salvador Azul 4207, autorização 360 para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, novamente um bom dia, gente da mãe. Azul 4207, ciente, 1 minuto a cópia. Azul 4207, agora sim, copia. Pronto, cópia. Autorizado Rio de Janeiro, 360, Upper Zulu 10. Decola pistão 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Controle 120, decima 8, transponder 5412. Livrou na Delta, ingressou na Alfa, 7720. Autorizando 360, via Pesulu 10, Dael, Leda, Bridge, decola 10, curva direita, controle 208, transponder 5412, azul 4207. 4207, está correto, chama o pushback acionamento. 75728, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, 5728. Cinco decolou 18, controle 120 décima 8. 120 décima 8, certo. Controle ao trip 5595. Trip 5595, contato radar, submantém 140, saída Coral. Na saída Coral, subir para 140, trip 5595. Azul 4207, pushback acionamento no 1. Azul 4207, portão 01, autorizado, chama a casa. Autorizado, pushback acionamento, chamará Azul 4207.